declarado aos 28, sendo controle 119, decimal 35. Salvador, gol no 648, informação Papa. Gol 648, contato radar, desço para o nível 060, cruzado chegada a Mari, reduz o 250 nós, número 2 na próxima. 060, na Mari, 259, 648. 03, para acionamento na posição. Que Luiz, que prossiga corredor Axé, confirmando sobre o voo e toque arremetido em Vera Cruz. Os corredores Axé Caixa Prego. Bravo, que Luiz. Salvador 35489. Prossiga. Poderia coordenar junto com o centro Recife o nível final para o 5489 160? Gente, inicialmente no 60, aguardando autorização. 5489. 5489. Oceano 3-5, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar a pista 10, vento 150 graus 092. Este alinhar e decolar na 10, 3. 10, 3, sem restrições de altitude. Prossegue para o controle. 4 ainda mantém a velocidade, tá? Sai de velocidade e critério, tá 3 anos recuperado. 489, chegando agora centro Recife, termo 260, terno 288, bom voo. 260, 288, até daqui a pouco. Vamos Salvador, voo 3334, 60, a porta, 4 horas 23, vamos com o Rio Fernando Galera. Na minha 3195, decolado 34, sem controle, 119, decimal 35. 1935, muito obrigado, bom dia. Controle Salvador, boa tarde, é o Oxanã 6315, decolado na árvore. Eu chamei 6315, contato radar na decolagem, sul para o nível 360, matando perfil da saída árvore, transição elétrica. Ok, árvore elétrica, 360, estou autorizado, 6315. O motor de 36 autorizado a linha e decolar a pista 10, vento 130 graus 09. Voo 648, desça para 3.000 pés, altimetro 0093, sem restrições de altitude. 3.013, sem restrições de altitude, 648. 3154, autorizado sinal ILS, X-Way, informe estabilizado. Informe Confirma, eu tô rindo. É o 3193, informação Papá, tá no 310, coordenação 320, tá aqui. Tá, 3193, já me chamou 121, decimal 9. Ah, 219 não respondeu o chamado. Então pode chamar ela de novo que ela vai responder. Alfa Vitor Juliette está mantendo 1500 pés? Para informar, está a frequência livre para a coordenação local. Frequência livre para a coordenação local. 3 38, chama controle 119 decimal 35. 1935 no 333. Boa tarde, azul 4196, desço para nível 050, autorizado a chegada Maria, altímetro mais 0 metros. 050, Maria, 0 metros. Autorizado será ILS X-Ray, forma estabilizada. 2000, autorizado ILS X-Ray, se reportarei estabilizado. Será 6326, desço para o nível 060, autorizado a chegada Mari, 6326. 060, chegada Mari, 6326. Voo 333, na sua escuta passando 2500, subindo 360. Voo 333, contato radar na decolagem, sou para o nível 360, privado direto líder, após bridge. SPIP 360 autorizado Leda, voo no 333. Estão no zero, curva direita, saída da EL, Leda, bridge, controle 119 decimal 35, transponder 5464. São 3193 via Upper 110, estamos prontos para possível acionamento. Romeo Índio na Zé de Alfa, um traço do Alfa Vitor Juliette, agora 11 horas, 3 mil, está mantendo mil pés. Alfa Vitor Juliette, visual com traço do Índio na Zé de Alfa. Sua posição agora de 11 horas, 3 milhas, sentido contrário. Provendo separação com traço, prossiga corredor interlato. Caso tenha condições, direto rotatória. Vitor Juliette. Paulo, voo 1394, com 171 a bordo, 3 horas e 46, alterna campista para trás. Flash final ILS, X-Ration, turno aí, decimal meio, bom ponto. Azul 416, desço para 2000 pés, sem restrições de altitude, altímetro 1093. Salvador, o voo 333, está voando por 220 por 40 milhas para evitar formação. Obrigado por seguir desvio, voo no 333. Autorizado, posso desligar no 3, autorizado, desligar no 3, 3, 3. 315, chame agora, centro Recife, 260, perna 128, decimal 8, bom voo. 260, 228, bom serviço. Salvador, gol no 648, baixou e secou. Gol no 648, continua na aproximação, número 2 para pouso. Aguardando. Reduz a velocidade 220 nós, número 3 na aproximação. Reduzindo a velocidade 220 nós, 6326. 4. Três vira direita, chame solo. 121 decimal 9. 3, 154. do pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 092. Livre pouso no zero, pistão 394, visual para a nave da sinal da 10. Gol 394, após o pouso da Boeing 737, autorizado a alinhar e deve manter a cabeceira 10. Após o pouso, a gente mantém a cabeceira 10, gol 394. Companhia retaguarda, vamos acertar para o mapa da caixa 6293. Lembra 326, desça para 3.000 pés, altímetro 1.0 na 3. 3.000, 326. Chame agora Centro Recife, em 1251, não tem 3325, bom voo. Qual foi a frequência, gentileza? 1251, alternado, 13325. 3251, 3325, obrigado. Solo 648 no solo 46, livre direita, chame solo 121 decimal 9. 219, 648. Solo 394 autorizado, decolagem, pista 10, vento 160 graus, 082. Autorizado, decolagem para o gol 1394, tá? Vai ser necessário vetoração para perda de altitude? Negativo. Certo. Correio Salvador, Xenéa 6142, pronto. Xenéa 6142, autorizado, alinha e mantém cabeceira 10. Gol 394, decolada 48, chame controle 199 decimal 35. Agora o controle 10935, gol 1394 grado, até a volta. Gol 1394, decolou na disputa, Israel. Gol 394, contato radar decolagem, suba para o nível 360, cruzado direto lá, lida após bridge. 360, lenda após bid, gol 1394. O Xenéa 6142 autorizado decolagem, pistão 10, vento 140 graus, 099. 63-26, reduz a velocidade 1970 nós. 1709, 63-26. Alfa no ponto de espera 118.62, 1032, 62, 1003, boa tarde. Passo no 6, complete na ILS, a Christian, turno 8, decimal 6, bom posto. 6, obrigado, esse é muito. 63-2000, desça 2000, tanque, autorizado final ILS, a Christian, quanto estabilizado? Estando para 2000, vai reportar estabilizado. 1-1-6, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-0-2. Hoje pouso 1-16, passou 1-1-6. Sou Vitor Juliette, prossegue a rotatória do Cicha, turno 8, decimal 6, bom ponto. Meu Alfa, Eco Fox, notificação e identificação, desse aparelho 080 na Pro de Toque para a chegada MAN. O CN62, 1-3, no tempo de estrada, pistão 1-0. Marciana, 62, 1-3. Então, 142 com contato radar na decolagem, seu planilho 350, mantém o perfil da saída Puca, transição Caju. Caju, mantendo o perfil 350, obrigado. Flamengo 326, complexo na ILS X-Ray, chame turno aí desse nome, bom posto. 26. A Vitor Juliette ainda mais coisa do controle? Jesus, 4116. 1394, o centro solicita que voe no nível 340-380, confere. 340-1394. É, subiu até o nível 340, né? 340-1394. Repórter Golfo Vitor Juliette, boa tarde, repórter na final de 3 milhas, já que 197. Azul 4116, no solo 53, linha direita, chame solo 121, decimal 9. Direita, solo 129, até amanhã. Salvador, bom dia, o azul 4, boa tarde, 4116, zona 63. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 089, informa aeronave a sua esquerda, 1500 pés para final do 17, não interfere no tráfego. Juliette, pouso autorizado, 6326, Dr. Xanar. Alfa Vitor Juliette, passando 360, pela esquerda. O Xanar 62, 1-3, desloca na nave nacional da pista 1-0. Afirmo. O Xanar 62, 1-3, após o pouso do Forecast, tem autorizado a linha em manter cabeceira 1-0. Vai para a nave da companhia, de uma linha 1-0, Xanar 62, 1-3. Vitor Juliette, vento 1-0, grau 099, autorizado pouso, cabeceira 1-7. Pouso, cabeceira 1-7, para Vitor Juliette. Papa Romeo Alpha, Eco Fox, fazer operação para sinal ILS X-Ray, voe para 1-5-0. Desça para 3.000 pés, ajuste 1-0 na crista. O 394, chama agora o centro do Recife, 251, não tem a 3325, vovô. 6, no salve 56, livre direito, chame sal 1-2-1-9. 2-1-9. Joker 01, autorizado o cruzamento da pista 1-0. Joker 01, ao ingressar no Delta, chame sal 1-2-1-9. Recife 2545, Alterium 2685, vovô. 254, 2685, já tem. 2545, a primeira. 2545. O Xanar 6213 autorizado decolagem, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-0-2. Alfa Juliette para o 0632. Livre sonar, sempre vamos para táxi. O Tango Romeu autorizado o táxi, eu tenho intenção da pista 1-7. Xanar 6213, decolado 58, chame controle 119, decimal 35. Vai chamar o controle 119-35, Xanar 6213, boa tarde. Desça para o nível 080, na Praia de Alagoinhas.